Tênis, ritmo novo. Ai, papai. Me perguntou por que é que eu fui na favela. O que eu encontrei lá que eu não encontro nela. Eu tive que responder o que a favela tem. O que? Na favela? Que lá tem? Deles DJ. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja gelada e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra cuidar desse neném. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai. Oi, pra fazer o vai e vem. Tênis, ritmo novo, como assim? Credo. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Minha mulher me perguntou por que é que eu fui na favela. O que eu encontrei lá que eu não encontro nela. Eu tive que responder o que a favela tem. O que? Na favela? Que lá tem? Tênis DJ. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Mulher gostosa como ninguém. Cerveja gelada e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra cuidar desse neném. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai. Oi, pra fazer o vai e vem. Pra fazer o vai e vem. Tênis, ritmo novo. Ai, papai.